Abra comigo a sua Bíblia, nós vamos ler juntos alguns versículos. Nós estamos, nesse restinho de ano, ministrando, ouvindo, estudando juntos algumas coisas sobre o ano do jubileu. O ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Um tempo em que o Senhor, com muita clareza, está nos ensinando sobre o que Ele está preparando para esses dias. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, nós estamos vivendo dias, e o cenário é o anticristo, nós estamos vivendo dias de muitas guerras, nós estamos vivendo dias da economia vai mal no Brasil e em muitos outros lugares, e nós estamos vivendo dias em que a maioria dos líderes dessa terra são líderes fracos. Nós vamos agora ver a troca de líder, de governante do maior império da terra, os Estados Unidos da América, e eles não têm noção do que vão fazer, não têm um líder forte de unidade, de projeto, não, eles estão lá entre alguns líderes muito duvidosos. E em toda a Europa, os líderes também estão muito enfraquecidos, e nós não vamos nem chegar no Brasil, porque se a gente for avaliar os líderes do Brasil, aí a gente realmente para chorar. Nós estamos no mundo inteiro numa situação política, social, econômica muito difícil. Mas, biblicamente, é o cenário do anticristo. Vai se levantar uma pessoa, e tudo já está pronto para essa pessoa se levantar, e é o anticristo, e haverá muita perseguição, haverá muita dificuldade para o evangelho. E aqueles que creem no Senhor vão passar alguns desafios muito grandes. Aqueles que não creem vão viver assim, uma anestesia. Vão lutar com as forças dos seus braços e vão caminhar do jeito que der para caminhar. O mundo vai ficando cada vez mais desonesto, as pessoas cada vez mais corruptas, o dinheiro, o consumismo, o materialismo vai tomando uma forma, um vulto cada vez maior. Mas aquele que é crente em Jesus, ele tem duas opções: ou ser o crente como talvez muitos de nós somos, e vai aquela coisa assim, nem um lado, nem outro, nem isso, nem aquilo, e a vida, e a luta, eu não posso, aí se eu vou, eu peco, e aquela coisa toda. Ou então ele vai se tornar um crente cheio da palavra, do Espírito Santo, e testemunhar e atuar para Deus com todos os moveres do Espírito Santo, em dons, em frutos, em caráter, em manifestações, em sinais, em milagres, porque é o que Deus tem para nós nesse tempo. Apesar de toda a tragédia, de todas as coisas tão difíceis que a Bíblia menciona desse tempo apocalíptico, a palavra do Senhor promete aos seus filhos um tempo de muita vitória, de muita bênção. A Bíblia não fala de caos para os servos, para os filhos. A Bíblia não fala de crise para quem anda mesmo no reino de Deus, se nutrindo da palavra, se enchendo da palavra. A Bíblia não fala, pelo contrário. Lá em Daniel capítulo 12, o Senhor diz assim, que Ele vai enviar Miguel, um príncipe do céu, e Ele protegerá os filhos. E Ele abençoará os filhos. Não precisa ser apenas pensando à frente no cenário apocalíptico ou no cenário do que vem pelo futuro, mas nós podemos olhar também lá atrás. E nós podemos ver que a fotografia que Deus colocou da história do seu povo, o povo de Israel, é que no Egito estava um caos. Todos os deuses estavam caindo por terra. Mas em Gósen, a terra onde moravam os hebreus, o povo de Deus, tudo era bênção. No Egito tinha água transformada em sangue, uma podridão, mas em Gósen os hebreus tinham água pura. Haviam pragas no Egito, mas em Gósen havia vida e vida abençoada. Assim é a fotografia daqueles que são filhos de Deus mesmo. Nesse tempo, é um tempo de nós crermos na provisão de Deus, crermos no mover de Deus, crermos no sobrenatural de Deus, crermos nos milagres de Deus. E isso precisa ser, quando nós cremos, nós realmente anunciamos, nós proclamamos isso. nós não ficamos assim, extasiados, desanimados, enfraquecidos, nós ousamos dizer o que Deus está fazendo. E temos estudado nesses últimos dias sobre o ano do jubileu. E a mensagem do ano do jubileu, ela parece ser totalmente inapropriada para esse tempo das profecias apocalípticas. A palavra do ano do jubileu parece ser assim, uma fantasia de crente. Deus vai me trazer libertação, Deus vai trazer milagres, Deus vai me dar um ano de prosperidade, Deus vai me dar um ano de bênçãos. E como que isso é conciliado com o estado, a condição do Brasil? Quanto tempo mais nós vamos passar em crise? Por quantos anos o dólar vai ficar alto desse jeito? Até quando nós vamos ter esse governo? Até quando essa corrupção vai estar estabelecida? Deus, quando é que alguém vai entrar no governo e vai fazer uma mudança e o país vai prosperar? Meu Deus do céu, parece que as coisas estão realmente difíceis. E é meio fantasioso pensar em ano do jubileu, em vitória, em profetizar, porque na verdade a vida está difícil, pastor. Aí que entra a realidade, se eu sou crente ou não. Eu creio mesmo na palavra? Creio. O Senhor está dizendo que este é o ano do jubileu. É o ano de vitória, é o ano de libertação, é um ano de cura, é um ano de prosperidade, é um ano de paz, é um ano de bênção. E aquele que crê, verá. Dentro desse conjunto de ministrações, está lá no site já, sobre o jubileu, você pode entrar na página do projeto e você vê lá em ministrações, tem o ano do jubileu, você já tem lá algumas ministrações. Dentro desse ano do jubileu, o Senhor tem trazido algumas orientações práticas. E nessa semana o Senhor me deu uma palavra e disse assim, você vai dizer, isso é uma receita. Eu tenho proclamado aos irmãos, desde a mudança, nosso aniversário, novo tempo, novo território, novo auditório, eu tenho compartilhado com os irmãos algumas coisas que Deus tem profetizado. Deus nos deu esse lugar, Deus profetizou que nós deveríamos mudar para cá. Nós temos pelo menos 3 meses de milagres todos os dias. Se você quiser apalpar um milagre, você pode pôr a mão no chão, pode pôr a mão na cadeira, pode pôr a mão nas colunas, você pode colocar a mão nos irmãos aí do seu lado. Nós temos milagres o tempo inteiro. Deus é fiel. Louvado seja o Senhor. E são palavras que Deus foi liberando. Uma delas, Deus diz assim, o ano Shalom, 2016 é o ano de paz e prosperidade. Paz e prosperidade. Irmãos, eu recebi tanto essa palavra, porque primeiro essa palavra veio para a minha vida. Lá em maio desse ano, eu estava voltando de uma viagem em São Paulo, quando Deus nessa viagem disse, vá lá naquele imóvel e tome posse daquele imóvel. E na estrada, dirigindo o carro sozinho, o Senhor falou comigo, eu estou te dando 20 anos de paz e prosperidade. Eu perguntei ao Senhor, eu estou fazendo 50, mais 20, 70 anos. E depois, quando eu fizer 70 anos, o que é que vai acontecer? Porque aí eu já vou estar mais velhinho e eu não quero guerra de novo, não, Deus. Pelo amor de Deus. Aí o Senhor falou comigo, 30 anos de velhice deleitosa. São palavras que vêm de Deus no nosso espírito e você pode se acostumar com isso. E elas todas estão fundamentadas nas Escrituras. E elas vêm também sendo seladas por sinais de Deus. Então Deus foi confirmando isso, trazendo isso. De vez em quando eu tenho umas lutas. E o diabo quer lançar uma sementinha, uma seta assim. Cadê os seus 20 anos de paz e prosperidade? Você vai ver o que vai ser. Satanás, pode ter a luta que for. Eu já recebi a paz e a prosperidade. Não significa que a volta não vão ter luta, não vou ter lutas. Eu vou ter lutas, não tem problema não. Mas eu já recebi uma porção de paz e prosperidade que dura 20 anos, Satanás. Então você não me tira mais nem a paz, nem a prosperidade. E todas as vezes que enfrentarmos alguma luta, saberemos que vamos alcançar prosperidade, bênção, em nome do Senhor Jesus. E então o Senhor trouxe uma outra palavra, a palavra do jubileu, o ano do jubileu, o ano da libertação. E eu estava numa conferência, e eu era um dos preletores da conferência, mas eu tive a oportunidade de ficar todo o tempo na conferência e ser ministrado por inúmeros outros irmãos. E naquela conferência o Senhor usou a vida da pastora, da apóstola Valnice Milhomes, pastora de uma das igrejas da Insegec em Brasília. E Deus usou a vida daquela irmã para ministrar sobre jubileu. E eu já compartilhei com os irmãos, está no site, você pode ouvir alguns dos ensinos que Deus trouxe através da vida dela. E uma das coisas que me impactou foi sobre o ano aceitável do Senhor. Que embora tantos anos na igreja, eu nunca tinha recebido de Deus o entendimento, a palavra, a revelação. O que é o ano aceitável? Porque Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para libertar os cativos, os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. A gente repete isso religiosamente, proclamar o ano aceitável do Senhor, amém, irmão, amém, irmão. Mas o que é o ano aceitável do Senhor? E nesse ano, o Senhor falou comigo. O ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu, o ano da libertação. E eu tenho proclamado aqui, ensinado a igreja esses anos todos sobre as festas, e agora o Senhor está trazendo tanta palavra sobre o jubileu, é o ano de vitória. E como um sinal profético, o Senhor já tinha dito a mim, você vai celebrar o seu ano do jubileu, eu estou fazendo 50 anos. São coisas do reino de Deus que eu não posso deixar ir embora. Eu não posso deixar que sejam suplantados, suprimidos, oprimidos, esquecidos, apagados pela correria dessa vida. São verdades de Deus, o ano do jubileu. E eu me apropriei disso. É o meu ano de jubileu, um limiar, um portal. Eu estou entrando numa outra fase da minha vida. Eu tenho uma palavra de Deus que serão 20 anos de paz e prosperidade. E coincidentemente, se é que a gente pode usar essa palavra, claro que eu não estou achando que foi coincidência. O Senhor também marcou o limiar da igreja, os 11 anos da igreja, a mudança de estação, mudança de território, mudança de auditório, a mudança de estação da vida da igreja, são sintonias, são não coincidências, mas são alinhamentos de Deus nas nossas vidas. E nós estamos vendo na vida de muitos irmãos aqui alguns moveres do Senhor. Você já vai ver no início desse próximo ano tantas coisas novas que Deus já está realizando na vida da igreja e que vão impactar a sua história, a sua vida, porque esse é um ano de shalom, de paz e prosperidade. E nessa palavra do jubileu, o Senhor me deu uma palavra para trazer neste domingo. São 6 receitas. E o Espírito Santo falou comigo, use esta palavra, receita. Quando eu ministro sobre os dons do Espírito, em Isaías 11, o Senhor diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus e entre os frutos, ou os dons do Espírito que estavam sobre Jesus, havia lá o Espírito de conselho. E a palavra conselho ali não é o conselho humano, em que você ouve uma pessoa, ouve outra, depois de ouvir algumas, você pensa em qual dos conselhos você vai aceitar. Isso é produtivo, isso é bíblico, inclusive. É importante a gente ouvir muitas pessoas, mas é que no meio de muitas pessoas a gente ouve muitas opiniões e não conselhos. Aí eu acho isso, aí eu acho assim, aí eu acho. E aí eu acabo também decidindo por qual a minha opinião mediante tantas opiniões. Mas a palavra do Senhor diz assim, que eu preciso ouvir os conselheiros, que na multidão dos conselheiros há sabedoria. E a palavra conselho ali em Isaías 11 não é esse conselho de opinião. Ela poderia ser melhor traduzida por mapa. Então, quando eu peço a Deus um conselho, eu, na verdade, estou pedindo, biblicamente, a Deus um mapa. E eu posso ler o mapa e olhar um espaço que não tem uma estrada desenhada e falar assim, eu vou por aqui. Ou eu posso ser sábio e ler o mapa e encontrar a estrada e entrar por aquela estrada. Então já não é mais a opinião, é um mapa. A palavra conselho é um mapa. O Senhor falou claramente comigo, use a palavra receita. Então o que eu vou compartilhar com vocês é uma receita. E nessa semana, depois de ter recebido essa palavra, o Espírito Santo falou assim, o que você vai ministrar domingo? É, Senhor, eu sei o que eu vou ministrar domingo. Pois é, use essa receita agora, rapaz. É uma receita. Assim como o conselho, humanamente falando, pode ser só uma opinião, a receita, na mão da maioria das irmãs, pode ser uma experiência, uma aventura. Aqui está escrito duas porções, mas eu acho que podia ser três. Ela experimenta. Aí, de a pouco, pode dar certo, pode dar errado, e aí, de repente, ficou mais gostoso que a receita. Eu falo assim, eu fiz do meu jeito. Na receita humana, assim como no conselho humano, pode ser que valha a pena a gente observar o nosso jeito. Mas no reino de Deus, conselho é mapa. E no reino de Deus, receita não tem como trocar ingredientes. E o que eu vou compartilhar com você, dentro dessa visão do jubileu, um ano de libertação, é uma receita simples, que tem seis passos simples, que eu desafio você a anotá-los e a pôr em prática. Então o Senhor disse, diante de qualquer circunstância, de qualquer questão, primeiro, acenda a luz. Diga, acenda a luz. Diante de qualquer circunstância, de qualquer situação, acenda a luz. Abra comigo João, capítulo 8. João, capítulo 8, verso 32. Podemos começar a leitura no 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele. Disse Jesus àqueles homens e mulheres que criam nele. Se vocês permanecerem no meu ensino, Jesus está dizendo, é bem possível que eu pessoalmente esteja ensinando a vocês e que vocês se distanciem do meu ensino. É bem provável que vocês nem se lembrem da mensagem do pastor Sóstenes durante a semana e no restante do ano. Mas a minha mensagem, eu, Jesus, não estou falando Sóstenes, aquele menino ali, não. Estou falando eu, Jesus, o Filho de Deus. A minha mensagem vocês também vão esquecer. Mas se permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, porque permaneceram no meu ensino, vocês conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. E a palavra verdade aqui no original grego é toda verdade. Qualquer verdade. Eu vou te dar o exemplo mais natural possível. Você está viajando e você não sabe se a chave da casa ficou na sua bolsa ou você esqueceu no balcão daquele supermercado de uma cidade estranha por onde você passou. Ah, meu Deus! Acho que eu esqueci a chave. Acho que eu esqueci a chave. Acho que eu esqueci a chave. Esqueci a chave. Olha, não é melhor você olhar a sua bolsa? Não, esqueci, esqueci. E se for uma bolsa feminina, vai ser difícil você descobrir a verdade tão rapidamente. Mas procura, procura, irmã, procura. E se você souber da verdade, você estará livre da angústia. Ai, a chave está aqui. E foi uma bolsa das irmãs do Projeto Adoradores, então elas são organizadas, então deixar a bolsa, ficou fácil de achar a chave, acabou. A verdade sobre a chave veio e você foi liberto. Mas não é assim não, é assim mesmo. Você tem um sentimento acerca daquele irmão, daquela irmã, daquele parente, daquela parente, você é parente, você fica coisa incomodada, eu acho que estou vendo, olha lá, nem olhou para mim, eu acho que não tem. Olha, quer ficar livre da dúvida, da opressão? Vai lá e põe luz, porque conhecereis a verdade. Presta atenção, você pensou isso? Não. Ah, que bênção, graças a Deus, pronto. Ao conhecer a verdade que está no coração de alguém, eu posso ser livre. Você vai fazer prova, é o vestibular, ou são as provas normais da sua escola, e você está angustiado, vai lá no livro, descobre qual que é a verdade sobre aquela equação, sobre aquele assunto da geografia. Ó, a verdade é isso, isso, isso. Ok, eu já sei. Então, fiquei livre da angústia. A prova pode chegar, eu faço mascando chicletes, rindo. Mas se eu não sei a verdade sobre aquela matéria, eu fico angustiado, eu vou embora entristecido, acabou o ano, vou repetir o ano. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tenha dúvida que o nível mais elevado e perfeito desse versículo diz respeito a uma pessoa que se chamou de a verdade. E embora o versículo não esteja usando a palavra com letra maiúscula, ou Jesus não está falando exclusivamente dele, está falando de verdade como toda verdade, a palavra no hebraico significa toda e qualquer verdade. É Jesus que é a verdade. Então, conhecer Jesus nos liberta. E colocar a verdade acerca de todas as coisas é o mesmo que pôr a luz. Tem um pecado, tem uma mentira, tem uma meia mentira, se é que existe meia mentira, tem uma inverdade, como a gente costuma dizer de uma forma assim mais estilizada, não sei se existe inverdade, tem alguma coisa que eu não devia ter feito e fiz, ou devia ter feito e não fiz, eu estou passando longe assim, eu estou cortando, eu estou andando, põe luz. Põe luz. Errei alguma coisa? Põe luz. Olha, eu vim aqui para dizer, eu errei nisso, nisso e nisso. Primeira receita de Deus. Em qualquer circunstância, põe luz. Seja, estuda a matéria. Seja, faça uma pergunta. Seja, traga o especialista. Seja, confesse ao irmão, qualquer que seja a instância, essa é uma receita infalível de Deus, em qualquer circunstância. Primeiro, põe a luz, porque qualquer um que conhece a verdade, que põe luz sobre as coisas, será liberto. Olha para o seu irmão e ministra isso a ele, em toda circunstância, ponha luz. Ponha luz. Não é fácil pôr luz muitas vezes, irmão. Porque nós temos mecanismos de defesa. Então, se alguém virar para você e disser assim, oh, aqui posso falar com todo amor, se a gente já usa essa frase, já acionou o mecanismo de defesa. Já sei o que é. Quando vem falando, eu vou falar com todo amor. Olha, não ficou bom o que você fez. Por que não ficou bom? Não é fácil a gente pôr luz nas coisas. Mas é mais difícil continuar nas trevas. Senhor, ainda que seja difícil para mim ouvir uma verdade, eu quero pôr luz em tudo. É mesmo, eu não fiz bem feito? Me explica, me fala. Eu quero mudar, eu quero a simplicidade de alguém que decidiu usar essa receita. Eu quero pôr luz em tudo. Só um parênteses. Existem pessoas por aí que dizem assim, eu falo mesmo, falo na lata. Ah, não guardo nada, eu falo a verdade. Quando eu vi, eu já falei. Nós não estamos falando disso. De alguém que na força do braço e cuspindo fogo e marimbondo fala a verdade. Eu ponho luz. O pastor falou que é para pôr luz. Eu falo mesmo, ó, você está feia e acabou. Não gosto de você e acabou, não. A luz vem de Deus. E quando Deus está presente, tem amor, graça, paz. Eu quero pôr luz. Primeira coisa, põe luz. Essa semana eu estava lendo um livro e no início, no primeiro capítulo, o autor disse assim, é muito importante na leitura desse livro você compreender os termos que eu estou usando. Na verdade, isso é importante em qualquer leitura e eu fiquei pensando, isso é importante em qualquer conversa. Porque de repente eu estou falando, irmãos, tragam mangas, tragam mangas, tragam mangas. E aí quando eu chego aqui está um cheiro de manga e aí eu olho, gente, o povo trouxe fruta, mas eu estava falando das mangas das camisas. Oh meu Deus, é importante esclarecer as palavras. É importante o diálogo, é importante conversar. É importante pôr luz, fazer as perguntas, com o coração aberto, também cheio de luz. Diga mais uma vez, primeira receita. Põe a luz em tudo. Irmãos, Deus nos deu uma palavra. Foi o Espírito do Senhor que me disse isso. Você quer uma receita simples? Escreve isso em todo lugar que você pode precisar olhar, passar, põe a luz. Gente, vamos pôr luz. Senta aqui. O que é isso? O que é isso? Com um grito, com discussão, não se põe luz nenhuma, porque isso vem das trevas. Põe trevas. Mas, Senhor, vamos sentar, vamos conversar. O que é? Ah, fala tudo, pode falar. Ah, faz a pergunta, esclarece, estuda. Eu quero pôr luz, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Amém. Segunda receita. Aquieta-te. Aquieta-te. Você é agitado? Você é agitada? Você é inquieto? Sabe, pessoas inquietas, já vai afoitas e sai fazendo, e sai falando, e já ligou, já chamou todo mundo, já fez tudo, já acionou tudo. O Senhor nos dá uma receita simples. Eu preciso, em qualquer circunstância, antes de qualquer passo, me aquietar. É uma receita infalível, perfeita de Deus. Tanto que Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele pôs manso primeiro, porque ser humilde é mais fácil. Ser humilde, eu me preparo para agir com humildade. Mas ser manso, eu não consigo me preparar, porque diz respeito à reação. Então, quando eu estiver em uma situação, quando eu me deparar com alguma coisa, quando tudo parece realmente assim um inferno, eu vou respirar e eu vou me aquietar. Porque eu preciso fazer um cálculo e descobrir que todas as vezes que eu reagi sem mansidão, sem quietude, eu errei. A maioria dos acidentes na estrada acontecem por causa das reações. Ainda que a ação de um motorista tenha sido indevida, a reação produz a maior parte dos acidentes. aconteceu uma coisa, alguém fez alguma coisa que eu não gostei, alguém não fez alguma coisa e eu não gostei, eu já saio reagindo. A receita infalível e perfeita de Deus: aquieta-te. Diga ao seu irmão: aquieta-te. Aquieta-te, irmão. O salmista, no Salmo 46, o verso 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu tinha 15 anos. E no escritório do meu pai, meu pai tinha um escritório muito grande, havia um homem lá chamado Antônio. E ele também era crente de alguma igreja, não sabia de onde. E eu me lembro que um dia, eu, 15 anos, estava discutindo um assunto bíblico com o Antônio, que já tinha lá seus 25. E aquela discussão foi ficando quente. Não, mas não concordo com o Antônio. Não, mas a Bíblia diz... E eu queria convencer o Antônio de todo jeito. Interessante que o Antônio, depois de muitos anos, veio frequentar o projeto Adoradores. Recebeu algumas coisas de Deus. Ele já era convertido. Foi abençoado em algumas coisas de Deus. E Deus o levou. Ele foi para a eternidade. Mas naquele dia, há 30 anos, 38 anos atrás, 39 anos atrás, eu parei. Falei assim: eu estou discutindo com o Antônio, aonde isso vai chegar? E foi o Espírito Santo que falou assim: nunca mais discuta, aquieta. Eu não estou dizendo que eu obedeci o Espírito Santo, não. Inúmeras vezes eu me peguei discutindo, mas sempre o Senhor me lembra: eu já te ensinei, não discute. Não discute bíblico, não discute teologia. O que é, é. Eu sou a verdade, o que eu sou, sou, o que a Bíblia é, você não precisa discutir. Aquieta. E o Senhor tem me ensinado isso, eu tenho sido difícil para aprender, mas o Senhor tem insistido comigo: filho, eu quero te lembrar de novo, aquieta, aquieta, aquieta, aquieta, aquieta. Não reage, aquieta, aquieta, aquieta. E nesses 11 anos de igreja tem sido uma escola para mim, Deus trabalhando no meu caráter para aprender a aquietar. Diga ao seu irmão: aquieta-te, irmão. Primeira receita de Deus: ponha luz. Segunda receita: aquieta-te. Se puder colocar frase por frase, Geraldo, vai ser bom. Segunda receita: aquieta-te. Melhor, frase por frase, não. Irá acrescentando cada frase, mas deixando as outras lá, por favor. Terceira receita de Deus: confia. Diga: confia. A palavra do Senhor diz em Salmo 125. Leia comigo. Abra sua Bíblia e leia o Salmo 125 comigo. Por que que eu posso me aquietar? Porque eu tenho motivos para confiar. Tem uma frase, nosso querido irmão Miles Monroe, que já está com Jesus na glória, e é uma frase muito impactante. E essa frase diz o seguinte: Deus só começa o que Ele já finalizou. Diga comigo: Deus só começa o que Ele já finalizou. Diga para o seu irmão essa frase. Eu me lembro de uma ministração, está lá disponível no site, sobre o hebreu. E a palavra hebreu significa aquele que sai daqui e chega do outro lado. Quem vocês são? Nós somos o povo hebreu. O povo que sai daqui e chega do outro lado. Isso é inquestionável. Nós só saímos daqui porque vamos chegar do outro lado. Deus só começou uma obra porque ela já está pronta. Tudo que está escrito na palavra a meu respeito já está feito. Paulo e Pedro dizem: todas as bênçãos já me foram dadas nas regiões celestes. Então eu não tenho que me afligir, eu preciso me aquietar. me aquietar. Receita número 3, em qualquer circunstância, antes de tudo, aquieta-te. E agora, confia. Por que eu vou confiar? Porque tudo já está feito. Jesus na cruz do Calvário disse, está consumado. Vamos lá. Senhor, eu tenho motivos para confiar que tudo vai ficar bem. Eu tenho motivos para confiar que o Senhor está trabalhando em meu favor. Eu tenho motivos para confiar que o Senhor que fez tudo o que fez até aqui, vai fazer o que falta ainda. A tua palavra é a verdade. E se me faltar motivos para confiar, é só eu começar a ler a Bíblia, que eu vou passear por inúmeros versículos que me asseguram que o Senhor está trabalhando em meu favor. Eu quero confiar. Quarto, descanse. Descanse. Irmão, esse é um desafio para todos nós. Descanse. Não é uma coisa que você faz assim, ó, eu agora vivo descansado. Não, o tempo inteiro o inimigo lança dardos. E esses dardos podem ser apagados com o escudo da fé, confiança. E então eu vou descansar. Eu não preciso sair dando telefone para todo mundo. Eu não preciso sentar uma cama. Eu não preciso guardar plano A, B, C. Eu posso descansar. Isso diz respeito a algo literal. Isso diz respeito a algo emocional, espiritual. Vou descansar, eu vou dormir. Eu vou descansar. Irmão, tenha férias mesmo. Durma mesmo. Durma. Descanse. É necessário descansar. Deus se move de formas maravilhosas quando nós descansamos. Tem coisas, Arthur, que Deus só nos mostra quando nós estamos descansados. Ai, que delícia! Quantas horas? 11 da... Gente, eu dormi até 11. É, estou de férias. Eu dormi até 11 da manhã, mas eu tinha tanta coisa para fazer. Eu tenho que fazer as séries, porque as séries estão acabando e depois eu não vou ter... Não, cara, descansa. Descansa. Deus obrigou o povo de Israel a descansar uma vez por semana. Deus, se vocês não descansarem, vocês terão castigo. Por isso, a lei do sábado. E eu declaro sem medo de estar errado, nós devíamos ter essa lei hoje. É proibido trabalhar no sábado, porque na verdade nós não descansamos. O governo devia falar assim, é proibido abrir o comércio no sábado. É proibido trabalhar desse jeito. Nós estamos falando. Domingo então, não, nem domingo. Tem que descansar, vai descansar. Eu não gosto de feriado. Feriado atrapalha, feriado atrapalha, rapaz. Vai dormir, vai descansar. Anda na rua, cidade vazia, tudo tranquilo. Vai descansar. É uma receita de Deus, mas é também emocionalmente. De forma subjetiva, abstrata. Descansa. Para de roer as unhas, para de tentar achar mãe, para de mandar recadinho, para de... Olha, pastor sabe bem disso, quantas vezes a esposa do cara que não é convertido, ela, assim, pastor, ele vai passar lá na esquina da tua, fica lá, só sem dizer de nada, e cerca ele lá, pastor, pastor, ele está fazendo... Descansa, mulher. Descansa, mãe. E o marido, que já foi, já entrou no banco, já aumentei meu cheque, já aumentei, descansa, descansa no Senhor. Eu preciso exercitar descanso. E não tem outra pessoa que vai fazer isso por mim, senão eu. Só eu posso usar essa receita. Vou descansar. Ponto final. A palavra do Senhor diz, Salmo 37, o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. O versículo 7. Descansa no Senhor. E espera nele. Diga, descansa no Senhor. O que Deus fez no sétimo dia? E você acha que Deus estava cansado? Deus não estava cansado. Ele não está falando de coisas físicas. Deus entrou numa instância de governo. Descanso é uma instância de governo. E se você pensar de forma literal, todas as vezes que eu e você entrarmos mesmo num descanso físico, emocional e espiritual, nós entraremos numa instância de governo, porque vamos ouvir melhor a voz dele. Primeiro, acenda a luz. Segundo, aquieta. Parece a mesma coisa que descanso, mas não, é diferente. Aquieta. Aquieta. Terceiro, confia. Quarto, descansa. Quinto, olhe com fé. Diga, olhe com fé. Eu me lembro quando nós entramos nesse imóvel aqui. Assim que for possível, nós vamos fazer um painel com todas as fotos de como isso aqui estava antes. Porque nós entramos aqui, isso aqui era um desastre. Um galpão abandonado há muito tempo, onde os ladrões entraram e levaram tudo que podia, tudo, tudo. As paredes podres, todas desgastadas, mofadas, estragadas, tudo, tudo, tudo, tudo estragado. E por causa de uma palavra de Deus, os irmãos foram entrando aqui e começaram, eu já estou vendo, eu já estou vendo, eu já estou vendo, eu já estou vendo, eu já estou vendo. Mas está estragado, eu já estou vendo, eu já estou vendo. Eu lembro de uma pessoa que entrou aqui, ela ainda não conhece a Jesus. Uma pessoa que entrou, isso aqui vai ser, não vai dar certo não. Isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo. Mas foi assim, eu precisei fazer um esforço gigantesco, irmão, para vencer aquele peso que veio sobre nós. Mas todos os irmãos que foram entrando, é esse o lugar, eu já estou vendo. Entrou um casal de arquitetos aqui, queridíssimos, mas como eles ainda não têm o Espírito Santo, falou assim, quando que vai ser a inauguração? 2 de outubro. Isso aqui, olha, é para um ano de obra. Pois o fato de todos os discípulos terem entrado aqui, falou assim, é isso aqui, é do Senhor, já estou vendo. Em 2 meses, tudo isso ficou pronto. Quando eu olho com fé para as coisas, eu não estou vendo mais as coisas estragadas, destruídas, perdidas, morrendo. Eu já estou olhando para as coisas como elas são diante de Deus. Eu já estou vendo isso. Hoje não está quente, hoje está fresco, né? Hoje está um dia fresco, mas eu já estou vendo as máquinas de ar-condicionado ali em cima. Já estou vendo esse auditório todo tratado na acústica. Já estou vendo, irmão, já estou vendo. Já estou vendo essas cadeiras cheias de pessoas. Já estou vendo, irmão. Para de olhar onde o diabo quer que a gente olhe, irmão. Eu já estou vendo. Olhe com fé. Paulo diz em Coríntios assim, a ninguém mais olheis de forma carnal, mas sim espiritual. Eu já estou vendo aquela pessoa transformada. Eu já estou vendo aquele casamento restaurado. Eu já estou vendo a situação mudada. Porque Deus é Deus. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então eu estou lidando com coisas celestiais. Eu não estou lidando com tentativas. Eu não estou usando pequenas alternativas ou ferramentinhas ou paliativos para melhorar a minha vida. Eu estou lidando com o reino de Deus. Então eu olho com fé todas as coisas. Olhe com fé as coisas que estão à sua volta, irmão. Ponha isso como uma receita para o ano. O autor aos Hebreus, abra comigo a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível, diga impossível, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A ilustração sim é mais simples, mais tola. Você vai beber um suco de limão. E você põe o primeiro gole na boca e você descobre que está muito azedo. A pessoa fez o suco e ainda não pôs o adoçante, não pôs açúcar. E aí você reclama do suco. E então o atendente diz assim: aqui está o açucareiro. E você bebe outro gole do suco e você assim, continua azedo. O atendente vai perguntar a você: você pôs o açúcar? Não. Então põe o açúcar. Aí você bebe outro gole, você está azedo. Você já pôs o açúcar? Não. Então põe o açúcar. Põe por mim. Espiritualmente, muita gente vive assim. O Senhor diz assim: cante louvores, porque o louvor liberta. Você cantou louvores essa semana? Não. Ora por mim. Não, está aqui o açucareiro, põe o açúcar. Volta outra semana, pastor, o diabo. Você cantou louvores? Não, não cantei. Eu não quero cantar, Deus em força, eu quero sumir. Então vai continuar azedo o seu suco. Existem coisas que só nós podemos fazer. Na minha ilustração, tão bobinha, o cara pode vir e pôr açúcar por você. Mas nas coisas espirituais, ninguém vai cantar louvores por você. Porque louvor se canta daqui para fora. Ninguém vai no meio da raiva, no momento da... Ah, meu Deus! Para. Qual foi a mensagem? Cadê as anotações? Cadê as anotações? Maria, você anotou? Me dá aí quais foram os pontos primeiro. Eu tenho que acender a luz. Senhor, eu estou nervoso, eu estou blasfemando, eu estou ingrato, eu estou pondo luz, Senhor. Eu estou muito agitado. Senhor, eu estou uma fera. Senhor, eu estou com vontade de xingar. Senhor, eu quero soltar um palavrão. Senhor, eu estou nervoso, eu vou matar, eu vou esganar um Senhor. Essa é a minha realidade. Senhor, olha como eu estou. Senhor, que coisa vergonhosa, que coisa feia, Senhor. Olha, põe luz, Senhor. Deixa alguém me pegar assim, nervoso, Deus. Uau, poxa vida. Irmão, não fica assim. Deixa eu passar esse constrangimento, mas deixa a luz vir, Senhor. Eu vou pôr luz. Meu marido, eu estou como uma jararaca. Eu estou nervoso, eu estou falando pelos cotovelos, eu estou te perturbando, eu estou vendo que eu sou assim. Pus luz, pronto. Ah, mas pastor, se eu falar isso, ele vai montar. Aí eu perco todo. Não, eu vou pôr luz. Marido, vai dizer para a esposa: eu estou sendo um cara grosseiro. Eu estou sendo um sujeito omisso. Eu vou pôr luz, Senhor. Eu vou pôr luz. Eu vou me aquietar. Eu vou confiar. Sou eu que vou pôr açúcar e vou misturar. E eu vou beber essa limonada. E eu vou descobrindo que se colocar mais um gelinho, fica melhor ainda. Eu vou pôr o gelo também. Sou eu que vou descansar. Sou eu que vou confiar. Sou eu que vou olhar com olhos de fé. Sou eu, Senhor. Eu que vou fazer isso aqui. Por último, ouse sempre. Leia comigo em Josué, capítulo 1. Livro de Josué, no primeiro capítulo. Verso 5. Olha o que Deus diz a Josué. Vamos ler do primeiro versículo? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse Deus a Josué, o filho de Num, servidor de Moisés: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos seus filhos, aos filhos de Israel. Todo o lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente, será o vosso termo. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir, Josué, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você imagina Deus falando isso com você? Quantos gostariam que Deus viesse pessoalmente e falasse isso com você? Agora, quantos sabem que Deus já veio e já falou isso com você? Uau, Deus, se eu falasse isso comigo, hein, já pensou? Mas Deus já falou isso comigo. Mais do que isso, a sua fala já está personificada dentro de você. Jesus vive dentro de você. Ah, Senhor. O Senhor já falou isso comigo. Versículo 7, versículo 6. Esforça-te, cara. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo. Ouse sempre. Tu farás este povo herdar a terra que jurei aos pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Esforça-te, irmão. Esforça-te, irmão. Esforça-te. Ouse sempre. Vou ousar. Porque se você realmente acender a luz, não haverá lugar para as trevas. Se você se aquietar, você vai ouvir Deus falando. Você vai silenciar as vozes que tentam nos enganar. Se você descansar, se você confiar, se você olhar com fé, você vai poder avançar e ousar. Essa é a sua receita, é a minha receita para 2016. Senhor, como um aluno de primeiro grau, eu quero, assim, fazer as contas, repetir as contas, escrever no caderno, perguntar à professora, está boa a letra? Eu quero fazer isso com essa receita, Senhor. Eu quero pôr no meu carro, eu quero pôr no meu celular, eu quero pôr na minha agenda, eu quero ser lembrado do Espírito Santo o tempo todo. Aquieta-te, vou me aquietar. A mão coça. Aí você vai no telefone, não, vou me aquietar. Desliga o celular, vou desligar. Eu não posso desligar. E se me chamar? Vou aquietar-me. Vou sair, vou viajar. Mas eu não posso. Vou me aquietar. Eu decidi, Senhor. Agora eu quero ver o Senhor fazer alguma coisa. Eu estou fazendo o que o Senhor disse naquele domingo para eu fazer. Eu estou me aquietando. No mínimo, eu vou ouvir do Senhor. Eu vou falar com você. Ou talvez eu vou ouvir com você. Você que acha que está aquietado. Você está aí morrendo de ansiedade. Aquieta, cara. Eu quero descansar, Senhor. Vai dormir, filho. Estou descansado. Acordei de madrugada para orar, Senhor. Aqui está minha lista, Senhor. Vai dormir, descansa. Mas e se eu não fizer isso agora? Se eu não fizer isso, como é que vai ser o ano? Se eu não conseguir isso agora? Ah, descansa. Senhor, eu vou descansar. Eu vou confiar. Eu vou olhar com fé. O Senhor tem coisas maravilhosas para mim no ano de 2016. Esse é o meu ano do jubileu. O Senhor já falou comigo. E se eu achar que o Senhor só falou com o pastor, eu estava lá no dia que o pastor falou comigo. E eu acredito, eu confio que foi o Senhor que falou comigo através do pastor. E o Senhor mandou eu confiar. Eu estou confiando que vai ser um ano de vitória. Vai ser um ano de vitória. Eu não posso reagir segundo minhas emoções, porque senão eu ponho tudo a perder. Então eu vou aquietar. Senhor, põe um esparadrapo na minha boca. Senhor, ata minhas mãos, amarra meus pés. Senhor, me põe quietinho, amarrado na cama. Vai descansar, vai descansar, vai descansar. Me tira, Senhor, os recursos. Faça o que for preciso, mas eu decido que eu vou descansar. Eu vou olhar com fé. Eu vou ousar em algumas coisas. Irmão, Deus falou comigo claramente esse semestre. Uma palavra específica, faça isso aqui. Aí todas as vezes que eu vou fazer o que eu sempre fazia, o Senhor falou, eu já falei com você. Se você continuar fazendo o mesmo que você faz a vida inteira, você não terá os frutos que me pediu. Vai fazer aquilo outro novo que eu te falei. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque eu esqueço. É, eu sei que vocês são assim. Deus sabe que nós somos assim, irmão. A gente quer ir pelo que está mais fácil, que já está na mão, no alcance, que já está, aperta o botão. Não, me levanto ousadamente, eu vou fazer coisas novas, diferentes, que dão trabalho, que demandam esforço, mas eu vou me esforçar, eu vou me levantar e Deus vai fazer o que Ele prometeu na minha vida nesse ano de 2016. Em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Fecha os teus olhos. Uma receita. Acenda a luz, aquieta-te, confia, descansa, olhe com fé, ouse sempre. E como a receita de um prato sofisticadíssimo, preciosíssimo, não inverta a ordem das coisas. Em qualquer circunstância, ponha luz. E imediatamente, aquieta-te. E imediatamente, exercite confiança. E imediatamente, descanse. E imediatamente, olhe com fé. E imediatamente, ouse, ouse o que Deus vai mostrar e falar com você. Você pode declarar a Ele nessa manhã, Senhor, eu vou me apropriar dessa receita. E todas as vezes que eu estiver me esquecendo dela, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me lembre. Eu já te dei uma receita. Todas as vezes que eu pedi, ó Deus, vem, ó Deus. O Senhor fale comigo. Eu já te dei uma receita. Você é que decide. Você vai continuar tomando suco de limão amargo. Eu já te dei a receita. Se você quer dizer a Ele, Senhor, eu me aproprio da receita. Eu convido você a se colocar de pé e levantar a sua voz e agradecer ao Senhor e bendizer ao Senhor. Eu vou sair daqui, Senhor, eu estou anotando estas coisas e eu vou pôr em prática, Senhor. Talvez você esteja dizendo ao Senhor, Senhor, eu tenho coisas para colocar à luz. Seja estudar alguma coisa, seja descobrir um assunto, seja fazer uma pergunta honesta, seja confessar algo. E eu quero pôr luz, eu não tenho forças, mas eu estou pedindo ao Senhor nessa manhã que faça isso comigo. Eu convido você a sair do seu lugar e vir à frente e dizer, eu estou declarando ao Senhor, rendição completa à tua palavra. E eu vou pôr luz em todas as coisas. Eu quero confessar. Eu quero chamar as pessoas. Eu quero pôr luz talvez em alguém que eu tenho que dizer muito obrigado. Eu sou grato a você. Pus luz. Talvez você seja uma pessoa que não consegue se aquietar, aflito, aflita, nervoso, nervosa e quer a todo custo fazer acontecer. Eu convido você a dizer ao Senhor no altar, Senhor, eu decido me aquietar. Talvez você não consegue descansar, não consegue crer, confiar. Talvez você nem saiba os versículos que a palavra do Senhor afirma algo acerca daquele assunto que está te afligindo. Mas nessa manhã você diz, Senhor, eu venho no teu altar. Se você entrou nesse lugar e você nunca disse publicamente, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas nessa manhã você quer dizer: eu confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, e eu quero seguir a Jesus de todo o meu coração. Você pode sair do seu lugar e vir ao altar do Senhor e dizer: Senhor, eu recebo a receita do Senhor, eu recebo o teu Espírito Santo, eu recebo a tua vida nessa manhã, nesse lugar, eu recebo a ti, Senhor. Talvez você não saiba no que ousar nesse ano. Você ainda está em dúvida, inseguro. Senhor, eu terei uma palavra de fé do Senhor. E eu ousarei as mudanças que tu tens para a minha vida nesse ano.